Alô? Alô, aqui Ricardo Vilas e estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Olá, amigas e amigos que nos acompanham. O disco do dia de hoje apresenta Geraldo Azevedo com seu álbum Salve São Francisco. Mais do que um álbum, Geraldo Azevedo nos traz uma joia rara, na forma de um projeto, cantar o Rio São Francisco na sua beleza, importância econômica, social e também simbólica. Para tanto, trouxe convidados, como Djavan, na sua Barcarola do São Francisco, composta em parceria com Carlos Fernando. É a luz do sol que encandeia, sereia de além-mar, clara como clarão do dia, marejo meu olhar, olho d'água à beira de rio, vento vela bailar, barcarola do São Francisco, me leve para amar. Faixa título Opara, Salve São Francisco, de Geraldo Azevedo e Clóvis Nunes, no clima bossa novista, é valorizado pela participação de Fernanda Takai. Sejam as águas de Francisco mais. Sejam as águas de Francisco mais. É o sangue que corre no corpo da terra e a terra quer paz. Essencial que sacia seus filhos, divino fluido vital. Salve São Francisco, salve esse brilho. A musa de sempre, Maria Bethânia, empresta sua voz na música Carranca que Chora, de Geraldinho e do grande poeta Capinã. Carranca que chora, velho rio que mora no meu coração. Navega a gaiola, vai presa na vela, a minha paixão. Uma canoa vai, velho rio se esvai, sem água, sem vela, navega a minha solidão. O batuque das águas, ai, ai, é o batuque das mágoas num leito vazio, batuque das almas nas noites de frio, e o batuque deságua no meu coração. O álbum tem a produção musical e a presença constante de Robertinho do Recife. Além dos já citados convidados, Salve São Francisco tem participações de Alceu Valença, Moraes Moreira, Márcia Porto e também Surpresa, de Ivete Sangalo, na música Ciúme, de Caetano Veloso. Juazeiro, nem te lembras dessa tarde. Petrolina, nem chegaste a perceber. Mas na voz que canta tudo ainda arde. Tudo é perda, tudo quer buscar. cadê? O disco do dia de hoje é Salve São Francisco, de Geraldo Azevedo, com participações especialíssimas. Um lançamento Biscoito Fino encontra-se nas melhores lojas. Mais informações no site do artista www.geraldoazevedo.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.